Vamos nessa, vamos tocar nossa primeira. É Show da Tarde. E é gata, você chegou colocando ordem na minha quebrada. Em casa ou balada, nossa parceria tá sempre fechada. O som que batia no paredão tá no coração, tá no coração. O que cê fez comigo do funk é um romantismo. Coração balado, ficou todo apaixonadinho. Olha o que cê fez comigo do funk é um romantismo. Coração balado, ficou todo apaixonadinho. Chegou colocando ordem na minha quebrada. Em casa ou balada, nossa parceria tá sempre fechada. O som que batia no paredão tá no coração, tá no coração. Olha o que cê fez comigo do funk ao romantismo. Coração balada, ficou todo apaixonadinho. Olha o que cê fez comigo do funk ao romantismo. Coração balada, ficou todo apaixonadinho. dominantes. Vamos cantar! O Brasil inteiro cantou! Vamos cantar, que bonito! A primeira frase é de vocês, hein? Vamos cantar! Mas deixa eu chorar. Eu posso me virar sozinho. Eu sou bebido sem carinho. Pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado. O amor passou e fez estrago. E o melhor é me fechar. Me fechar. Deixa eu ter noção. Tira o fulminante do meu coração. Já era. O amor quando se acaba dá pra correr. Pode até ferir, mas eu quero viver. Eu corro esse risco se for com você. O amor. Obrigado. Eu amei. Se calcula o risco, mesmo assim eu amei. Desperdicei tanto sorriso, mas no fim vocês comigo, vocês. Eu sou bem vivo. Pra ninguém me machucar, você. Pra ninguém me machucar. É homem desacreditado. Todo mundo na palma da mão agora, geral, geral, geral, o Brasil inteiro, vem, o Brasil inteiro, mão na mão, vem. Aí você vem, na proteção, mas também é mais proteção. Tira o fulminante no meu coração. O amor quando se acaba não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver. Eu tô nesse risco se for com você. Deixa eu ter emoção. Tira o fulminante do meu coração. Já é, já é. O amor que eu sei já não dá pra correr. Pode até ter, mas eu quero viver. Eu vou nesse risco se for com você. Marcelo Batista, meu irmão. Obrigado, Brasil. A gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito. Eu quero te curtir demais. E eu vou aliviar esse aperto no meu peito. Que vontade não dá mais. Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto. Eu sentindo teu calor, sem medo de ser feliz, tô com o coração aberto. Com você eu tô esperto, já me acostumei com seu jeitinho de falar no telefone. Descerias pra me provocar. Quando eu te pegar, cê tá perdida. Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar. Peço por favor, não se apaixone, pois não sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou. Eu só tenho cara de santinho, sempre faço com jeitinho. Coitada de quem acreditou. Eu prometo te dar carinho. Vem, mas gosto de ser sozinho, livre pra voar. Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar de novo. Eu prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinho, livre pra voar. Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar. A A Space Pet oferece diversos serviços de qualidade para cuidar com muito carinho da saúde do seu melhor amigo. Fica localizada na Avenida dos Holandeses, no Olho d'Água. Confira promoções e serviços pelo Instagram Space Pet SLZ. Space Pet, paixão por pet. Praia FM 106,3, emissora focada na proteção do meio ambiente, em apoio à cultura e da defesa dos direitos fundamentais da comunidade. Um churrasco perfeito pede um toque de mestre, mestre da carne, onde você encontra os melhores cortes e os melhores temperos, no posto Paloma Olho d'Água, ao lado do Mix Mateus, aberto também aos domingos. Você no seu Show da Tarde e já vamos dar aqui o play na sequência que envolve você, hein? Os hits mais incríveis, o que tá bombando lá fora, toca aqui na sua programação. O seu programa cheio de energia positiva e de muita musicalidade, hein? É Show da Tarde. A gente vive se desentendendo, enquanto isso o tempo tá passando, e eu fico aqui me perguntando até quando, e penso o quanto evitei esse momento. Não imaginava a gente só brigando, vendo que o nosso amor tá definhando. Até quando eu levei tudo na boa e quis outra pessoa, é. Tamo aqui brigando à toa e você não percebeu. No meu mundo só vejo você e eu. Não me interessa o que passou antes nossa vida. Não quero ficar correndo na subida. Quero ser seu último amor. Pra sempre não nego que você é meu último você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte. Você é apaixonado por fotografia? Sua câmera deu algum defeito? Sua lente está embaçada? Seu drone não voa como antes? Na Drone Master somos especialistas em manutenção de câmeras, lentes e drones de todos os modelos. Confie em quem entende do assunto e mantenha seus equipamentos sempre como novos. Ligue agora e garanta o melhor para sua paixão. Conheça nossos serviços no Instagram dronemaster.sãoluís ou entre em contato no WhatsApp 98215-1747. Para a FM 106.3, mande suas 5 músicas favoritas no nosso WhatsApp 985-799-9999 e sua playlist pode ser a escolhida para tocar na rádio. WhatsApp 985-799-9999. Você gosta de surf? Sempre quis experimentar? Sua oportunidade é agora! Asboa é uma associação feita para você, ao lado do ponto final de ônibus, bem na descida do Olho d'Água. Asboa está ajudando a melhorar a nossa praia com ações sociais, campeonatos de surf e muito mais. Aos domingos, das 8 às 12, acontecem aulas experimentais de surf. E sabe o melhor? É grátis. Gostou? Não perca tempo e matricule-se nos cursos. Os 10 primeiros ouvintes da Rádio Praia FM vão receber um descontão de 20% nas aulas. Basta informar a hora que você ouviu este anúncio. Aula de surf boa, só nas boas. Aqui com você

promete não fazer mais e você não tocar mais no assunto. E aí? Você perdoou, mas vive você ainda vai lembrar. É só beber que você joga na cara. E seu ciúme ataca e vira brigada. Perdoou, perdoou, perdoou. Você perdoou, mas vive você ainda vai lembrar. Não pra beber que você joga na cara. E seu ciúme ataca e vira brigada. Perdoou, mãozinha pra cima, senhor. Você perdoou. Vamos juntos. É show da tarde. Hey! Joga a mão em cima, Rio de Janeiro. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Hey! MF no Rio. Vem, ou vem jogando gostosinho pra mim. Já faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. Ou não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente se amar. Jogue se me diz. Hoje a cama vai tremer. A gente vai fazer. Só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Calma, amor, vai! Hoje a cama vai tremer. E a gente vai fazer diz. Só eu e você. Altas loucurinhas pra te dar pra. Chama, chama, chama, vai, vai, vai! Vai. Ou vem sentando, ou vem jogando. Vem sentando. E vem jogando. Vem sentando, e vem sentando. Vem, ou vem jogando gostosinho pra mim. Já faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente. Alô, Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta, canta, diz. Hoje a cama vai tremer. A gente vai fazer. Só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Chama, chama, vai! Hoje a cama vai tremer. A gente vai fazer. Só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Devagarinho, vai, vai, vai. Vem jogando, vem jogando. Vem sentando, e vem sentando. Vem jogando, e vem jogando. Chegando do jeitão que eles gostam. você. Chapéu e carinha de bebê. Cê gosta do jeito que eu sei fazer. Upa, upa, cavalim. Upa, upa, cavalim. Upa, upa, cavalim. Sentando no macetim. Upa, upa, cavalim. Upa, upa, cavalim. Upa, upa, cavalim. Galopando gostosinho. Upa, upa, cavalim. Upa, upa, cavalim. Upa, upa, cavalim. Sentando no macetim. Me apaixonei na boiadeira. Ela se amarra na laçada dos cowboys. Faixa preta, tchê, tchê, tchê, tchê. Madeira, tchê, tchê, tchê, tchê. Ela galopa a noite inteira, tchê, tchê, tchê, tchê. Desboiadeira, tchê, tchê, tchê, tchê. Madeira, Pedro Sampaio, vai. Eu tô chegando do jeitão que eles gostam. Chora no carro, no quarto, cê pira na roça. Chapéu e carinha de bebê. O fit que te faz enlouquecer. Chapéu e carinha de bebê. Cê gosta do jeito que eu sei fazer. Vai! Upa, upa, cavalim. Upa, upa, cavalim. Upa, upa, cavalim. Galopando gostosinho. Upa, upa, cavalim. Praia FM 106.3. Denúncias, informações, conte com a gente para divulgar. Somos a voz da comunidade. WhatsApp 985799999. Se você procura é qualidade, o local é o Bar Vitória, na Avenida Litorânea. Cerveja sempre gelada, peixe frito de primeira e um caranguejo sempre fresquinho. Venha saborear essas delícias e muito mais. Sua busca pelo calçado da moda acabou. Conforto, qualidade, preço bom. Larissa Calçados. Tropical Shopping, Mac Center e Shopping Passeio. Encontre o seu jeito de calçar. Praia FM 106,3. Emissora focada na proteção do meio ambiente. Em apoio à cultura e da defesa dos direitos fundamentais da comunidade. Aqui com você no seu show da tarde e já vamos dar aqui o play na sequência que envolve você, hein? Os hits mais incríveis, o que tá bombando lá fora, toca aqui na sua programação. O seu programa cheio de energia positiva e de muita musicalidade, hein? É show da tarde. 80s. Come lit still, I drop lazy. None of that maybe. Energy, energy, energy. Just vibe. Vote now 45. Don't get out of line. Yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. Pick a side. Only double lines we cross is dollar signs. Yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. Hold up. Wait. I hear you just got paid. Make it rain. Energy. Shima Cancun, he lost Saint-Tropez. Be waving around, the crowd gon' move. Look around, everybody on mute. Look around, it's me and my crew. Big energy. We was on stop mode, got phones, phones from page Vogue. No pause, chat too much, bro, clip on load. That's that Kodak energy. Energy. Energy. Energy. Yeah, yeah. Cold links, raw dinner. You know that we do it grande. You know that I'm gonna be extra. When the camera go pop. Waiting like that, that, that, that, that, that. Ooh la la la. That's the way them boys sound when I walk through the black, black, black. Then I oozy that doozy. Shut, shut, shut. Chillin', mindin' our business. Poppin' our paint and champagne through the ceiling. Sippin' it up, flickin' it up. All this good energy got you all in your feelings, feelings. I'm crazy, I'm swearing, I'm daring. Your man staring. I just entered the country with derringers. Cause them Karens just turned into terrorists. We was on stop mode, got phones, phones from Pittsburgh. MF, forró, churrascão em cima da mesa. E menos é mais, vem que vem. Hoje eu acordei, conversando com meu coração. Me perguntei se era isso mesmo que a gente imaginou. Se ainda vale a pena insistir. Menos é mais, por isso é que eu tô te ligando pra dizer. Não posso dar mais esperanças pra você. Do nada entre nós dois alguém apareceu. Se você tá de cara, imagina eu. Bateu na trave, quase deu certo, mas ficou no quase. Não se preocupe se bater saudade. Ficar calado era mais sacanagem. Bateu na trave, bola pra frente, agora é tudo ou nada. Sei que me apaixonei na hora errada. Só vou rezar pra não quebrar a cara. E o quê? E aquela tal felicidade bateu na trave. Menos é mais. Agora, vamos pro forrozinho comigo. Pra você, do nada entre nós dois alguém apareceu. Se você tá de cara, imagina eu. Bateu na trave, quase deu certo, mas ficou no quase. Não me procure se bater saudade. Fica calado, era mais sacanagem. Bateu na trave, cola pra frente, agora é tudo ou nada. Sei que eu me apaixonei na hora errada. Só vou rezar pra não quebrar a cara. Bateu na trave, quase deu certo, mas ficou quase. Não me procure se bater saudade. Fica calado, era mais sacanagem. Bateu na trave, bola pra frente, agora é tudo ou nada. Sei que eu me apaixonei na hora errada. Pra não quebrar a cara. E aquela tal felicidade bateu na trave. MF! Tamo junto, menos é mais. Chega, chega, chega do zero. Menos é mais. Vamos que vamos. Faz barulho, gente. Faz barulho. É show da tarde. Hey!

tinha nem ideia onde eu tava me metendo. O meu beijo foi tão sério e o seu sem sentimento. Cê botou fogo na minha cama e agora quem vai apagar esse incêndio? Eu não imaginava esse final, você livre vivendo, bebendo. Será que ninguém mais quer amar nessa porra? Errado é quem se apaixona na primeira boca. Let me work it out. tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Seu show da tarde. Espero que você tenha curtido aí, né? Curtiu. As músicas aqui, olha, foram animadíssimas. Daquele jeitão. Mas calma aí, porque, ó, daqui a pouquinho a gente volta aí depois do nosso break comercial. É show da tarde. Praia FM, Radicom, operando em 106,3 MHz. Prefixo ZYX248. Legalmente autorizada pelo Ministério das Comunicações. Estúdio e transmissor localizados no bairro Olho d'Água, São Luís, Maranhão. Você gosta de surf? Sempre quis experimentar? Sua oportunidade é agora. Asboa é uma associação feita para você, ao lado do ponto final de ônibus, bem na descida do Olho d'Água. A Asboa está ajudando a melhorar a nossa praia com ações sociais, campeonatos de surf e muito mais. Aos domingos, das 8 às 12, acontecem aulas experimentais de surf. E sabe o melhor? É grátis. Gostou? Não perca tempo e matricule-se nos cursos. Os 10 primeiros ouvintes da Rádio Praia FM vão receber um descontão de 20% nas aulas. Basta informar a hora que você ouviu este anúncio. Aula de surf boa, só nas boa. Praia FM 106.3. Denúncias, informações, conte com a gente para divulgar. Somos a voz da comunidade. WhatsApp 985799999.